guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Certo? Com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão ou recompensa junto ao vosso Pai Celeste. A primeira coisa nesse ponto aqui é que eu quero falar sobre obras de justiça. Isso que Jesus falou, o que são as obras de justiça? São aquelas obras que você faz, que você sabe que é correto, que tem que ser feito, que é justo fazê-las. Então, existem alguns exemplos. Então, uma obra de justiça seria você dar a esmola. Outra obra de justiça seria você ajudar um vizinho que precisa fazer uma mudança. Uma outra obra seria você ajudar e vir aqui e lavar o prédio, limpar, ajudar pessoas que precisam, né? Ajudar um bêbado a se levantar depois de um belo tombo. E outras coisas que são práticas, né? São obras de justiça. Não para justificar você, mas são obras que em si têm justiça, tem coisa certa, é justa, né? Então, você faz porque é certo. E aí ele diz, para não exercer a vossa justiça diante dos homens. Aí você diz, mas Bruno, quer dizer que eu não posso mais ajudar aquele idoso, eu não posso mais dar aquela esmola na frente das pessoas? Não, ele diz, a fim de seres vistos por eles, ou seja, a fim de você se amostrar, né? Se amostrar, é como diz, né? Se amostrar, se mostrar às pessoas, mostrar a sua obra, né? Então eu bolei uma história que bem interessante. Já pensou se todo pregador que viesse aqui, ele subisse e ele começasse a pregar assim? Meus irmãos, hoje eu estava passando aqui na rua, aí tinha um senhor ali, e eu senti no meu coração, porque, sabe, eu sou um homem bom. Sabe, Érica? Sou um homem bom. É um tejuca. Sou um homem bom. Eu fui lá, me abaixei, sabe, mano? Eu sentei lá na sarjeta com ele. Ele estava até cheirando mal. Eu abracei ele, dei um beijo na testa dele. Disse, olha, eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você porque eu sou bom. Eu vou ajudar você porque em mim está toda a bondade de Jesus. Eu aprendi do mestre. Sentei com ele, tirei ele dali, levei ele para casa. Ele tomou um banho, eu botei um prato de sopa. E aí, meus irmãos, eu fiz isso porque de fato eu sou bom. Porque Deus está comigo. Eu seria um dos que, assim como muitos estão pensando, iria se levantar, talvez, ou ficar até com vontade de se levantar e ir embora. E ninguém aguenta um sermão de um cara que fica se exaltando e dizendo que ele é bom e que ele sabe. Isso ele está tocando uma trombeta. E você vai ver no versículo 2. E é claro que Jesus aqui estava falando para os escribas e sobre os escribas e os fariseus. E você vai ver qual é a obra que ele estava falando, que eles faziam e que tocavam trombetas. Entre outras essa. Quando, pois, deres esmola, aí está falando para eles, ó. Do povo, e os escribas escutam. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti. Aí parou. Atenção, eu acabo de dar uma esmola a uma senhora que estava passando fome ali na frente. Tá, pessoal? Vocês têm que fazer isso. Feito, eu fiz. Então é isso que mais ou menos alguns faziam nessa época. Nessa época só? Não, hoje existem pessoas que fazem. Vocês já notaram que sempre que eu prego, tem um som que fica. É só eu. Só eu. Mas em compensação, o som ali parou. Amém? Posso ouvir um? Olha aí. Vamos lá. Pessoal. Ele estava falando aqui, ó, não toquem trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, esses aqui, os escribas, os fariseus, os hipócritas que faziam isso, e lá em Mateus, E Mateus, no capítulo 23, se você quiser abrir, você pode abrir. Se você não quiser abrir, é só confiar em mim. Escutem. Jesus, eles falando aqui, eles assim, ó. Ele diz assim: praticam, porém, todas as boas obras com fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alojam, não, e alongam as suas franjas. Ou seja, eles usavam textos bíblicos, né, com passagens, né, grandes assim, mostrando os fariseus. Então ele passava e dizia: eu sou mais espiritual do que você. Sabia? Sou mais espiritual do que você. Olha aqui. Olha aqui, na minha camisa tem aqui João 3:16. Cadê a sua? A branca, né? Pois é. Eu sou mais espiritual, eu leio mais a Bíblia. Eu leio mais o Antigo Testamento do que você. Embora João 3:16 não esteja no Antigo Testamento. E aí, eles faziam isso, eles gostavam. Eles gostavam de se mostrar mesmo. De quando faziam uma coisa boa, era, rapaz, era chuva de bondade mesmo. Eles gostavam de ir para as sinagogas, para as praças e dizer, tocar suas trombetas, que era o quê? Que era um alarme, né? Eles alarmavam, dizia: eu fiz o bem, eu faço o bem, porque eu sou bom. A fim de quê? A fim de receber a sua recompensa. Eles já receberam a recompensa, Jesus diz. E qual é a recompensa deles? É a salvação? Não. A recompensa deles era quando eles desciam, que eles tinham falado horas e horas que eles eram bons, que eles tinham feito boas obras. As pessoas vinham abraçar e davam aquela tapinha nas costas e diziam o quê? Isso aí, meu irmão. Você arrebentou mesmo. Parabéns. Você é um homem de Deus. Eu estou vendo isso. Só por essa coisa que você falou, que você fez. Então aquele abraço. Que parabéns, né? Para ele era uma... Por quê? Porque Deus não se agrada disso, irmão. Deus não se agrada que você seja glorificado, honrado, mais do que o próprio Deus. O que ele está dizendo não é que você não possa ser elogiado. O que ele vai dizer é que tudo que você faz tem que ser feito para que Deus veja. Tudo que eu faço tem que ser feito para que Deus veja. E que Deus me honre. E que Deus me recompense. Ele vai me recompensar. Não vocês. Não eu irei lhe recompensar pelo bem que você faz, pela obra certa que você faz. Sabe? Então, agora também tem os extremos, né? Aquele que faz uma obra boa, Douglas, uma obra boa, aí você vai dizer a ele assim: rapaz, por exemplo, o Pia vem aqui, dá aquela pregação bonita e tal, aí vai eu e Douglas falar com ele. Aí: Pia, meu irmão, Deus te usou tremendamente, viu, cara? Que ele continue assim, te dando essa porção aí de, né? Aí, Pia, eu estou usando esse exemplo porque eu sei que você... Que todos conhecem você, tá? E que você não vai fazer isso. Aí o Pia faz assim: não, irmão, que é isso? Que é isso, rapaz? Que é isso? Toda honra pra Jesus. Toda honra pra Jesus. Não, que não é meu senhor, não. Não, senhor, não. Ali, quando eu sobo ali, quando eu subo ali, não é Pia mais, não. É Jesus. Não, a honra é de Jesus. Não fui eu que preguei hoje, não. Foi a palavra. Dê graças a Deus aí. Também tem esses, né? Que vai pro extremo. Você não pode nem chegar pra ele e dizer: irmão, que bom que Deus usou você. Irmã, que bom. Deus está usando você nessa organização do acampamento. Foi muito bom. Eu fiquei muito edificado com as brincadeiras, com as coisas. Muito legal, parabéns. Não, irmão, não. Eu não fiz isso, não. Foi Jesus. Eu também tenho esse outro extremo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando quando a pessoa que faz esquece de dizer: irmãos, a honra, a glória é de Jesus, é de Deus. E aí o exemplo e a obra que ele usa nesse ponto é dar esmola. Quantos aqui sabem dar esmola? Bruno, você sabe dar esmola? Às vezes a gente se pergunta, né? Aí a resposta vem de lá dentro, então por isso que vocês não conseguem ouvir. Irmãos, dar esmola, Jesus vai explicar aqui. Ele diz assim: tu, porém, ao dares a esmola, no versículo 3, ignore a tua mão esquerda, que faz a tua mão direita. Nem a tua mão direita ou a tua mão esquerda tem que saber o que a outra mão está fazendo. Eu conheço irmão que dá esmola assim, ó. Para para a outra não ver. Mas não é isso que ele está falando. Está falando você fazer sem tocar a sua trombeta. Porque Jesus, quando ele foi para a cruz, a Bíblia diz o quê? Que ele era uma ovelha calada, muda, perante aqueles que iam tosqueá-la, calado. Ele podia ter tocado as suas trombetas, porque ele tinha. Todo mundo tem trombeta, todo mundo tem um alarme para dizer, eu estou fazendo. Mas Jesus não fez isso. O maior exemplo de tudo isso aqui é o próprio Jesus Cristo, que por amor de mim e de você, por amor de muitos, se entregou calado. Calado. Por nós. Irmãos, fazendo um pequeno paralelo sobre a nossa salvação, quem aqui é Ismael? Além de mim? Ninguém? Fazendo um paralelo com a nossa salvação, quem aqui é Ismael? Quem aqui precisa de uma benevolência e uma ajuda direta de Deus? Todos nós. Todos os homens são corruptos. Todos os homens são sujos. Todos os homens são desprovidos de suas coisas. Todos os homens são o quê? Esmoléis. Espiritualmente falando. Sem Deus nós não somos nada. Somos nada. E nós estávamos sujos, perdidos, bêbados. Os nossos pecados. Estou falando fisicamente. Estou falando aqui dentro. Jesus, calado, sem tocar trombetas, sem querer elogio de homens, foi para a cruz e morreu por mim e por você. Por mim e por você. Ele escolheu os sujos. Ele disse, eu vim para os doentes, porque os que são sadios não precisam da cura. Quem aqui é doente? Quem precisa cada vez mais de Jesus? Quem precisa cada vez mais de Deus? Irmãos, todos nós, a busca, ela não cessa. Buscar a Deus não é errado. Estar em constante busca ao Senhor, se colocando à disposição dEle e tudo mais, não é errado. Agora, quantos aqui são perfeitos? Tem alguém perfeito? Ninguém é perfeito. Quem é que nos aperfeiçoa? É aquele que deu a maior ajuda, a maior obra de justiça, que é Deus, através de Jesus Cristo, na cruz. Na cruz. Infelizmente, nós às vezes nós nos achamos imperfeitos demais. Às vezes nós pensamos que esse amor que Deus nos dá... Eu vou falar uma coisa, mas eu já vou me corrigir. Ele é imerecido. E falamos isso e batemos. Eu não mereço essa cruz. Eu não mereço esse amor de Jesus. Eu não mereço o sacrifício de Cristo por mim. Eu não mereço estar na igreja. Eu não mereço estar sendo abençoado. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar na comunhão com os irmãos. Eu não mereço. De fato, você não merece. Isso não quer dizer que você não possa estar aqui. Porque por causa de Cristo e por causa da maior obra de justiça que já aconteceu, que foi a cruz, eu e você continuamos imperfeitos, continuamos com defeito, continuamos chiando como rádios de pilha quebrados que somos. Mas que estamos indo, independente. Nossas falhas, nossos erros, estamos indo para a glória. Estamos indo morar eternamente ao lado de Deus. Estamos indo. Às vezes a gente se acha um lixo. Mas alguém vem e deposita 1 milhão na sua conta. 1 milhão na sua conta. Às vezes a gente está lá podre, acabado. E vem alguém e diz, você é rico, você é perfeito em mim, na minha cruz. Por isso que eu fui calado para a cruz. Meus irmãos, às vezes eu não entendo porque muitas pessoas gostam de pregar um evangelho recompensador. Aquele que eu faço, aquele que tudo que eu faço de bom vai contar para a minha salvação no último dia. O que é que alguém que pede esmolas fisicamente, um esmoléu mesmo da rua, faz para merecer a minha ou a sua esmola? Nada. Eu espero que nada. Sabe aqueles meninos que ficam, que para no sinal, tem dois negócios de fogo, ficam jogando para cima, para baixo, para o lado, para o outro, aí bota e faz uma pirueta, um negócio e tal, e fica de cabeça para baixo, tão bonitinho, né? Aí eles acham que por fazer aquilo, eu que estou indo para o trabalho, ou eu que estou estressado porque eu tenho uma reunião com o diretor, alguma coisa, vou parar e vou dizer, que bonitinho, ele merece a minha esmola. Não. Quantas vezes ele faz, e eu não dou? Às vezes ninguém faz, ele só vai lá, bate no vidro, e eu, por alguma razão, não sei, não é porque eu fui com a cara dele, é porque eu tinha um real, ou 50, ou 20, 10 centavos no bolso. Ai, dou. Aqueles que pensam que limpando o meu para-brisa ele vai conseguir alguma coisa, quando ele vem de longe, eu... Ah, tá limpo, querido. Quantas vezes eu vi o meu pai, às vezes fazia assim, o cara vinha limpar, ele era de casa, aí falava, não, você não. Você quer dinheiro? Ah, tá bom. Dava lá 50 centavos do cara, não, mas não precisa limpar não. Essa água de canal aí, você quer acabar com o meu para-brisa? Né? O cara ainda levava um relo do meu pai. Levava um relo. Então eles não fazem, assim, ninguém faz nada por merecer na ótica de Deus. Na ótica de Deus. E muitas vezes entre a gente, irmãos. Infelizmente, nós somos contra, muitas vezes, a palavra de Deus. Porque a gente espera que o irmão faça algo por nós para que a gente possa retribuir a ele. Às vezes a gente está longe da palavra. Às vezes a gente está andando longe do que Deus quer na sua palavra para cada um de nós. Porque ficamos esperando que o irmão ou que a irmã me dê algo para que eu possa retribuir algo aí. O que um esmoléu pode lhe dar a você retribuir para ele? Nada. Nada. Então é uma obra de amor. É uma obra incondicional. Não existe se. Se o esmoléu for bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, se a sacola dele estiver branquinha, se ele tiver passado Rexona, aí eu vou dar minha esmola. Se não, eu não dou. Alguém faz isso? Não. Não. Se faz, e aqueles que olham para a cara do esmoléu? Mas eu vou ver se esse aí vai tomar cachaça. Deixa eu olhar para a cara dele, que eu conheço. Faz tempo já que eu dou esmola aí. Maria! É aquele ali? É. Dei não. Você vai tomar cachaça. Dei não. Fecha a cortina. Tem agora não, viu? Obrigado aí. Quem sabe? Ninguém sabe. A nossa obrigação, se tivermos, é dar. É dar. Aí é com ele e Deus. Se ele vai beber, se ele vai... Se ele quiser. É com ele e Deus. E aí, e outra coisa, eu fugi um pouco do ponto exato aqui, para falar sobre essa questão da esmola. Muitas vezes os irmãos acham que não deve dar, que está ajudando os vagabundos e tal, mas não é. Não é. A gente tem que dar mesmo, ajudar, fazer. Vai lá, entrega, se tiver, se não tiver também não dá. Né? Conheci um irmão... E o rapaz chegou na frente da casa dele pedindo, bateu lá, ele abriu a porta e disse, o senhor tem alguma coisa? Eu ainda não comi hoje. Ele disse, tenho. Espera um pouquinho aí. O cara sentou assim na sombra do muro. Ele disse, espera um pouquinho. Ele foi lá dentro, aí o esposo tinha feito o almoço, botou um prato, botou arroz, feijão, macarrão, farinha, pegou um copo de suco de goiaba, levou pro cara lá na calçada. Aí deu ao cara, pronto, come aí. O cara olhou por ele, poxa, muito obrigado. Trouxe pro cara a comida que ele ia comer, sabe? E talvez eu sei dessa história, não porque ele tocou uma trombeta, que é o nosso assunto, Eu sei porque eu vi ele fazer isso. Era um vizinho meu. Eu passando, ele disse: o que é isso aí? Não, o cara estava pedindo aí. Né? E aí, irmãos, infelizmente nós somos muito falhos nessa área. A gente julga as pessoas quando a gente vai entregar algo a eles. E o importante não é quem vai entregar e nem quem vai receber, é quem vai ser glorificado com aquele ato, Jesus disse. Não importa quem recebe, para que a tua esmola fique em secreto, ele diz no versículo 4. E teu pai, que vê em secreto, irá te recompensar. Irmãos, quem toca trombeta aqui recebe aplausos aqui. Quem toca bem aqui recebe aplausos aqui. Quem não toca suas trombetas recebe aplausos. Sim, em Deus. É honrado por Deus. É recompensado por Deus. Muitas vezes, não só nas esmolas, esse é um ponto que Jesus fala para eles aqui. Mas quantas coisas a gente gosta de sobressair, dizer que somos bons e fazer e acontecer. Sem ninguém saber. É isso que Deus quer da gente. É por isso que às vezes é tão difícil entender certas coisas que Jesus fala. E por isso que alguns, sem entendimento, dizem assim: eu sou impossível. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo viver sem dizer que fui eu que fiz. Infelizmente, as obras de Jesus foram mudas. O rei que tocava trombetas, que eram mudas, ele tocava para Deus. Era em nome de Deus. Toda a glória para Deus. O Pai que me enviou. Quantas vezes a gente não ouviu ele falar isso, né? O Pai que me enviou. Ele é que merece o louvor. Ele é que merece a honra. Na verdade, quem merecia a honra e o louvor era Jesus também. Porque era dele a honra e a glória também. Ele é o poderoso, é Deus. Mas quantas vezes ele não se esvaziou, né? Ele se esvaziou, ele tirou as suas vestes por amor de nós. Calado, mudo. Quando eu e você, irmão, com o nosso pecado que temos, tentamos fazer uma obra de justiça, que o nosso nome, ele se sobressai mais do que o nome de Deus, estamos errados. Aí você diz: Bruno, que sermão besta. Que sermão idiota. Você está falando aquilo que a gente já sabe. É. Por que continuamos errando no mesmo ponto? Por que ainda colocamos a nossa vida em primeiro lugar e esquecemos do sacrifício de Jesus por nós? Estou falando do dia a dia. Falando da vida do dia a dia. Por que continuamos dando glória a nós mesmos? Porque a nossa vontade é mais importante do que a vontade de Deus 90% do nosso tempo. Por quê? Sermão besta. O mesmo assunto. A glória é só de Deus. A gente já ouviu isso mil vezes. Eu já ouvi isso mil vezes. Mas lendo esse texto, me pergunto: mas se eu ouço tanto isso, por que eu continuo fazendo a mesma coisa? E às vezes nós soltamos, irmãos, fogos aqui na frente. Às vezes nós nos vestimos, mesmo que por dentro, e acaba saindo de palhaços, como aqueles que dão entretenimento. Como é o... animadores. Somos grandes animadores de auditório, às vezes, os pregadores. Fazemos pessoas não cochilar em suas cadeiras. Mas às vezes esquecemos de um assunto tão simples e que continuamos errando. Fazer a obra de justiça. Sim, mas dá honra a Deus, não a gente. Infelizmente, queridos, infelizmente a gente erra. A gente continua dizendo que fomos nós que fizemos, fomos nós que conseguimos, nós é que somos bons, é isso aí. E Deus vai ficando diminuído. E a gente continua na igreja. Não estou falando de gente lá no mundo, não. Estou falando da gente dentro da igreja. Às vezes nas coisas da igreja, mas não nas coisas de Deus. Às vezes colocamos as coisas da igreja em primeiro lugar e as separamos de Deus. Às vezes a coisa é da igreja, mas a coisa não é de Deus. Não vem de Deus, não vai para Deus. Por quê? Porque não honra, não glorifica, não dá louvor a Deus. Então, o que eu quero chamar a nossa atenção hoje é que o maior rei que já existiu, calado, fez a maior obra de justiça. Por amor. Por amor. Por amor. Porque se fosse Bruno Moraes que tivesse morrido naquela cruz, Lucas, se eu tivesse morrido naquela cruz, Lucas, sempre que eu me encontrasse com qualquer um, eu, Bruno, eu contasse qualquer um, podia ser onde for, eu digo, ah, é bom lembrar que fui eu que morri por você na cruz, meu querido. Então você preste atenção no que você está falando aí, porque quem sofreu aquela, as dores lá fui eu, viu? Se liga, né? Quem sofreu foi eu. Mas Jesus não é assim. Jesus não é assim. Ele só fala sobre o amor. Só fala que isso tudo foi por amor. Que era para Deus. Foi por Deus. Foi para cumprir o propósito de Deus que eu fiz. Por isso que Jesus é o maior exemplo. Não só desse texto. A questão da justiça, de como dar esmola, de como fazer o bem. Ele é o maior exemplo em qualquer área em nossas vidas. Isso a gente já sabe que ele é o maior exemplo. E nós? O que nós temos feito com esse exemplo? O que você tem feito? O que Bruno tem feito com o exemplo maior? Nós temos colocado ele de fato em nossas vidas? Ou nós temos esperado oba-oba e alegria e um cara animado para falar coisas engraçadas e todo mundo sorrir e continuar a vida como está? Você escolhe, você pode ser salvo com a vida como você está. Se você é um escolhido de Deus, você vai ser salvo como você está. Mas você decide se você quer continuar como está, fazer a diferença. Espero que Deus continue abençoando a igreja. Que o maior exemplo, Jesus Cristo, possa continuar sendo pregado nesse púlpito. Como o maior sacrifício e a maior obra. E que ele cresça cada vez mais. Que Jesus Cristo cresça. E que nós ficamos menores do que o salário mínimo. Bem menores. Que ele cresça, que nós fiquemos pequenos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que esse momento de concentração, de tranquilidade,